Crianças de rua, longe das escolas, a marginalidade. Não a tudo isso. Pela cultura e educação. Zé do Caixão. Let the carnage begin. É isso aí, Altino, manda mais uma pra nós aqui, porque tá começando o Tosco Chanchada Podcast. Aqui é Anderson Meira, vulgo Perna, e eu queria dizer que eu nunca brinquei de pogobol. Meu nome é Vinícius e hoje não beberei nenhuma cerveja. Meu nome é Alemão e eu quase morri engasgado com uma bala soft. Meu nome é Tati e eu adoro suspiro cor-de-rosa. Meu nome é Renata e eu tinha um batom da Moranguinho. Ai, meu nome é Nonô, e o que fizeram comigo? Socorro! Me deixe morrer! Começando aí o episódio 4, falando sobre a infância nos anos 80. Muito saudosismo hoje no Tosco Chanchada. Perna, gostaria de dizer, temos novidades hoje no podcast. Presença feminina. Eu tô sentindo um cheiro melhor aqui hoje. Parece que tem pouco homem, impressão minha. Fui eu, irmão. Fui eu. Desculpa aí. Esse cheiro é conhecido. Hoje a coisa tá boa aqui. Hoje presença aí, né, de... Ou não. Duas pessoas aí do sexo oposto pra dar um ar aí mais perfumado aqui nos estúdios do Tosco Chanchada. E eu tô gostando muito da ideia, viu? Gostaria também de fazer um depoimento aqui. Depoimento não, uma declaração. Coloca, por favor, a musiquinha do Richard Clayderman pra mim agora. Isso. Agora também pode colocar um efeitinho na minha voz. Eu gostaria de dizer que a gente tá desfalcado aqui hoje, né? Porque hoje estamos sem o Fernando, sem o Bruninho, sem o Paulão. Então eu queria aproveitar e dedicar esse podcast que a gente vai fazer agora ao Richard Clayderman, que fez essa música bonita pra gente. Olha, eu tenho que falar uma coisa também aqui. Manda lá. Fez parte da infância, fez parte dos anos 90. Hoje, dia 1º de maio, dia da gravação do podcast, faz 15 anos que o Senna morreu, gente. Olha só. Ayrton Senna do Brasil! Bom, recados dados, vamos pros e-mails então, né? Não, peraí. Tem mais aí? Do padre e da Dani também. Da Dani e do Bruninho, hein? Parabéns. Isso aí, vamos dedicar também esse episódio ao padre aí, nosso ouvinte... E camarada, e a Dani aí, namorada do Bruninho, beleza? Chega! E o do Fernando também, né? Mas não vamos falar do Fernando, não. Não vamos falar do Fernando, não. Porque ele nem ouve o podcast. Ele não ouve o podcast, cara. Então, não vamos falar dele, não. Morra, Fernando. Dai, Fernando. Toca a música do e-mail, filho de bicho. Vamos para a leitura de e-mails, comentários, dicas e agradecimentos aí, Alemão. É isso aí, começando. 1, 2, 3. É isso aí, antes de ler os e-mails aí, os comentários aí do episódio 3, eu queria agradecer uma pancada de gente aí, né, que tá ligado aí no Tosco Chanchada. Não só o pessoal que comenta, mas tem um pessoal do Twitter também que tá divulgando o nosso site. Estamos sendo seguidos! Da galera que deixou comentários aí, eu queria agradecer o Bruninho, né, que é um participante aí do Tosco Chanchada, mas não pôde participar dessa última gravação. Ao padre, que fez aniversário esses dias atrás aí, a Gabi, que sempre comenta e às vezes destrói nosso layout lá, colocando alguns prints lá de alguns sites, e também ao Zé, né, o Zé, que fez participação aí também nesse último episódio aí, o episódio que não deu certo. Terrorista. É isso aí, Alemão, muita gente perguntou, né? Milhões de pessoas, na verdade. Por que que o episódio passado, né, o episódio aí... ficou com o título aí, o episódio que não deu certo, né? É isso mesmo. E você sabe explicar por quê, Alemão? Ah, eu posso tentar. Bom, pra começar, o assunto principal não existia. Era pra ter um assunto, que eu nem lembro qual que era mais, que já fizeram uma lavagem cerebral em mim. Eram os mistérios da vida moderna. Os mistérios da vida moderna. E no primeiro assunto, os mistérios da vida moderna já virou uma desgraça e partiu pra pornografia e não saiu nunca mais. Bom, outro motivo é que o Coringão tinha ganhado e tinha um corintiano possuído aqui na sala. Que não deixava ninguém em paz e... Tomou banho no tonel de pinga. Tomou. E aí, isso aí também atrapalhou um pouquinho. E outros fatores, tipo, o Fernando tava parecendo um pudim de pinga, o Silvio Santos tava com o demônio no corpo. Evil Silvio Santos. entre outros fatores, mas o básico foi isso. E é por isso que chama o episódio que não deu certo, porque não deu certo. Esclarecido então, né? Mais ou menos. Vamos pros e-mails então, alemão? Let's go. Vamos começar aí lendo o e-mail aí do Éder, né? Éder Anuto aí. Cara, esse moleque é foda. Ele tá divulgando muito o Tosco Chanchada aí no Twitter, aí pros amigos. Já é o... Ele é o 14º elemento, né, da nossa comunidade no Orkut. Enorme comunidade. E ele manda um e-mail e diz assim, cara: pô, comecei a escutar os seus episódios e achei muito bom, caras. Eu gostei muito. Mais legal seria se vocês fizessem temas mais toscos. Mais? Nossa, como assim? Aceitamos ideias. Gostei muito do episódio 0, foi bem paia. E o do Chaves que estou ouvindo agora. Temas históricos e zoados também seria ótimo. Valeu aí, pessoa, sou fã de vocês. Abraços. É isso aí, Éder. Valeu, abraço pra você também aí. Mande e-mails pra gente sugerindo pautas aí, né? E nós já agradecemos aí a divulgação que você tá fazendo aí. Continua, porque você está fazendo um bem pra humanidade aí, contribuindo com o Tosco Chanchada, beleza? Próxima desgraça. Tem e-mail aí também da Mariana, né? Mariana aí, mais conhecida como Mari, a namorada do nosso amigo Bart aí, né? Aquela bichona. E ela diz o seguinte: opa, como vocês estão? Eu tô começando a congelar em Curitiba. Por incrível que pareça, tenho saudades do calor infernal de Marília. Bem, tô achando muito bacana esse troço de podcast, mas não gostei nem um pouquinho dessa história de namoradas do Bart. Olha, ó, Mari, se você não gostou, você se acerta com ele, porque eu não tenho nada a ver com isso, beleza? Ou todos vocês assumem esse relacionamento com ele ou para com isso de uma vez. Olha, eu não sei de nada. A gente tá só usando o corpinho dele. Puta merda, né? É melhor vocês assumirem, porque assim sei de quem pode ser a culpa quando ele aparece com os chupões nas costas. Ah, ele não te contou? O duro é se ele aparecer grávido um dia, né? Saber de quem que é o pai, aí vai ser duro, hein? Com relação ao último episódio, né? Na verdade, o último episódio que ela cita aqui é o episódio 3. Que não deu certo. O episódio sobre... Não, episódio 2, né? Que fala sobre lendas urbanas. Ah, é verdade. Ela fala... Ela pergunta se o Saci pode jogar no time do Wagner Montes e do Roberto Carlos. Bom, a gente vai... Se ele não for perna de pau, né? A gente vai estar encaminhando essa pergunta ao Fernando, né? Porque... O Fernando, que é o especialista aí, técnico de futebol aí, né, de pernetas. No próximo episódio a gente passa essa informação, beleza? Perna, não tem muito o que fazer na internet, então achei isso aqui. Ela manda um link aqui, cara, que é de umas camisetas aí muito massa. Camisetas que quando você passa perto de uma rede Wi-Fi aí, ela acende e tal. Caramba! É, coisas nerds aí, cara, que louco. Quem sabe um dia, né? Beijos, valeu aí. Mariana, pode deixar que a gente vai tomar uma aí um dia, tá? A gente dá um pulo aí em Curitiba e toma uma com vocês aí, beleza? Valeu. Próximo. É isso aí, Perna. Recebemos também um comentário aqui do Leonardo Bob Esponja. Não, mentira. Esponja eu coloquei por conta própria. Aí ele diz: e aí, gurizada tosca? Tudo beleza com vocês? Vim aqui comentar nesse mais novo podcast que agora acompanho. Valeu, Leonardo. Já que nas edições anteriores acabei não comentando, pois bem, quero elogiar as músicas usadas na edição, assim como a excelente vinheta de abertura, a qual sempre volto e escuto umas duas vezes. Agradeça a mim, então. Porque sou humilde e aceito elogios. Alemão, o criador da vinheta do Tosco Chanchada. É bom, aí ele fala: os assuntos no qual posso citar o tema do podcast de Chaves, que foi aonde grinte. Olha aí, perna. Tá vendo? Tá vendo, Vinícius? Tá vendo, Bart? Tá vendo? Inúteis. Mal amados. É. Mal comidos. Viados. Filho da p. Aí ele diz também: queria deixar a dica de cuidarem do áudio. Eu sei, cara, de novo a gente dá mancada com esse negócio do áudio, mas é que a gente comprou 25 microfones no camelô, pagamos R$3 cada um, e eles realmente, apesar do cara falar que eram ótimos, mas não são. E ele diz: iniciando ainda, nem tudo está claro, lógico, mas em especial neste podcast não consegui ouvir tudo na sessão de e-mail, que fui eu que falei dentro de uma garrafa. É, o alemão aí tem dificuldades aí quando ele tá preso dentro de uma garrafa. garrafa. É, eu tô igual o gênio da lâmpada. Em alguns momentos do podcast, aí ele diz, mas tenho certeza que já estão cuidando disso e logo estará nos trinks. E ele diz, parabéns, estou no aguardo do próximo podcast, que tá saindo já, né, Perna? É. E ele diz, por favor, façam logo um podcast sobre pornô. Vocês, pelo jeito, manjam do assunto. Um abraço para todos. É, na verdade, aí, o Léo aí, o Leonardo Bob aí do... Pauta Livre. Do Pauta Livre News, né? A gente tá preparando, sim, um episódio super educativo sobre pornografia. Fica ligado, né? Não vai ser tão breve assim, mas vai rolar. Um dia rola, porque temos vários especialistas aí no assunto, então vai ser um podcast muito bom. Quero dizer que quando acontecer isso, tranquem as janelas, tirem as crianças da sala, amarre o cachorro na parede e cole o gato na fechadura, porque o bicho vai pegar. Quem mandou também... foi um tal de Everton Ajisaka, eu acho que é isso. Ele é de Benevides, no Pará, Perna. Logo ali. Pertinho. Ele diz, bem legal, muito engraçado. E aí ele fala uma coisa que nunca ninguém falou aqui também. Só o som, que ainda está um pouco problemático. É que a mesma história do microfone lá já expliquei. Mas nada que atrapalhe. Parabéns por mais um ótimo episódio. Valeu, Everton. Valeu, Everton. Obrigado pelas dicas aí. E a gente tá melhorando, tá melhorando. Logo, logo fica meia boca. Beleza? É, pra piorar falta muito ainda, né? É isso aí, alemão. A gente tem uns agradecimentos aí pra fazer também, né? É isso aí. Aí a gente queria agradecer o pessoal do MetaCast aí, o Pablo de Assis aí do Nerd Express e o Eduardo Salles aí do Papo de Gordo, né? Dois podcasts fodaços. Uhum. É, eles fizeram um podcast aí, episódio 2 deles lá falando sobre trilha sonora e fizeram uma indicação do Tosco Chanchada. É, muito obrigado aí, galera. É, a gente agradece aí pelas dicas e pelo reconhecimento aí, beleza? Valeu, meu povo. Queria agradecer também ao Depois das 11 podcast aí, né? Gustavo Vanassi e companhia, né? O pessoal é maluco aí, né? Como eles mesmos dizem, o podcast que mais grita aí da podosfera brasileira. Nossa, aquele começo, cara do céu. Se você passar por aquilo, você ouve o podcast inteiro. Inclusive, ontem eles fizeram um teste aí de videocast aí que ficou muito bacana. É, eu estive participando lá com o pessoal e foi um lance muito legal aí. Vanassi, muito obrigado aí. Pessoal do Depois das 11 aí, um abraço a todos e fiquem ligados no Tosco Chanchada, beleza? Tem também aí, né, já a gente falou do Leonardo Bob, do Pauta Livre, né, e a gente tem que agradecer também, né, a todo o pessoal do Pauta Livre News também, que tem o Sr. Panda, as meninas aí, a cafeína aí e tal. Muito legal o podcast deles também, é, vale a pena ouvir aí, a gente vai deixar o link embaixo aí no post, beleza? Dá uma conferida, galera, que tem muito podcast legal aí. Coisa tá crescendo, alemão, tá crescendo. É isso aí, Befite. Infelizmente nem tudo cresce, mas deixa pra lá. Eu não quero falar sobre isso. Alô, tem alguém aí? Eu gostaria de dizer que recebi um bilhete em código Morse e dizia nele: pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi. Eu sei que agora eu quero responder essa pessoa. Vou dizer: pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi. Rapaz, deu vontade de urinar agora, mano. Deixa eu ir embora. É isso aí, alemão. Indicações pra semana. Bom, eu vou indicar aí, né, um filme muito bacana aí. Se você ainda não viu aí o Quem Quer Ser um Milionário, né, o Slumdog Milionaire aí, vale a pena. Se você busca aí uma história bacana, original aí, você vai, assista o Slumdog Milionaire aí, né, Quem Quer Ser um Milionário, e você vai entender por que que ele ganhou aí tantos Oscars, beleza? Fica ligado que tá começando aí o episódio sobre infâncias 80, e essa é a primeira parte, a segunda parte semana que vem, beleza? Mas a gente agradece aí o pessoal, pede que vocês mandem e-mails para email@toscochanchada.com com dicas, sugestões, reclamações, um feedback aí pra gente, né? Desse último episódio melhorou bastante, aí o pessoal tem entrado em contato com a gente. A gente pede também que a divulgação aí do nosso podcast continue aí, a galera, beleza? E entra na comunidade do Orkut também, que tá lá cheia, mas sempre cabe mais um. É isso aí, entra na comunidade do Orkut lá também, né? Eu ouço o Tosco Chanchada, tem um link aí do lado direito do blog aí. E é isso aí, galera. Vamos que vamos, porque hoje é um episódio que vai dar saudade, beleza? Valeu. Chorando. Se é uma coisa aí que eu me orgulho, cara, de ter nascido nos anos 80, apesar de tanta tosquice que teve nos anos 80, foram as brincadeiras, cara. Ô, época boa, aquela como diz o seu Nonô. Ô, época boa, rapaz. Eu era jovem, tinha 102 anos naquela época. Eu lembro. Eu estive lá. Que cronologia. É, e essa época, cara, era a época aí que a gente podia ficar na rua aí até as 9 horas da noite, 10 horas aí brincando aí, feito malucos, e nada acontecia, né, cara? Eu ainda faço isso. Só até as 10? Passo a noite toda, né? Tô um louco pulando, sozinho. Vinícius, um abraço. Brincar de esconde-esconde sozinho deve ser difícil de achar. Sempre vento. Cara, eu sou um cara que brinquei muito de esconde-esconde. Eu também. Brinquei lá no beco, lá com a galera. Serginho, Bruno, manda um abraço aí. Bruno do E-Bananas, hein? Ui, é o Merchan. Merchan. Cara, mas eu me lembro aí que, né, dentre as várias brincadeiras que existiam aí nos anos 80, uma que ficou marcada aí, que rolava muitos campeonatos aí, era a Bet, né, cara? Jogar Bet era sensacional, velho. Eu conheço ela. Bet Balanço? Não, a Bet, morava lá perto de casa. Bet Lanches? Ô, mulher formosa. A princesa, né, a rainha, né? É verdade, de onde vem esse nome, Bet, cara? Você é que é da rainha, meu? Eu acho que aquilo é... O Bet nosso é tipo um polo deturpado, alguma coisa assim. E como escreve Bet? É Beth? É assim, ó. Bet. B-E-T-I. Meu Deus do céu. Bet. Que nada mais era do que o nosso beisebol. Street baseball, né? É. Na verdade, é mais conhecido como softball, pela maneira que você joga a bola. Nossa, e eu me lembro que nessa época dava muita briga, cara, porque geralmente as bolinhas caíam na casa dos vizinhos, né, cara? Sempre caía no vizinho. Nossa, quase tem uma história. Tem uma eu história. Também tenho outra. Eu tenho uma história pode... que eu acho que quem beteou foi até o alemão que beteou. Pelo jeito deve ser a mesma história, mas pode contar. Peraí, mas caiu. Explica aí pra galera, né, o que é o ato de betear, né? Nada mais é o ato de rebater a bolinha com o seu pedaço de pau que você acha em qualquer lugar, ou mais longe possível. Que, abre aspas, aí eu tinha um lá guardado que era sensacional. Eu tinha um pé de cama também, que eu guardava com carinho. Pé de cama. Então, a história é o seguinte, o alemão fez o que os americanos, alguns anos depois, começaram a chamar de home run. É. O bagulho ultrapassou... Agradeçam a mim que inventei o home run. Ultrapassou os limites do muro de um condomínio fechado, né? De morava no bairro. Você pode imaginar, classe média bem lá embaixo. Morávamos em um bairro muito, assim, de classe alta, né, meu? Então, morávamos num condomínio ali, tinha um monte de condomínio do lado. Ah, betearam lá, aí quando cai dentro da casa de alguém, só vale dar duas corridas, né, meu? O negócio isso é regra sagrada. É, claro. Inclusive, não vamos falar o nome da pessoa. Tá bom, eu vou falar, é o Tiquinho, que foi lá buscar a bolinha. Não vamos falar o nome dele pra não queimar muito. É o Tiquinho. A pessoa entrou lá dentro e os moradores do condomínio. Eu não sei se eu devo falar sobre os moradores do condomínio. Não. Ai, cara, só começou... essa história, vai. Eram pessoas de classe, todas. Idôneas, decentes. Aluga-se um cômodo. Cômodo. Cômodo. Somente para homens. Somente para homens. Nossa, onde é isso, cara? Não vai zoar que eu morava lá na frente, hein? Então, entrava pra pegar a bola lá e o cara tava metendo. Resumindo. Pô, meu, mas é uma gordona, velho. Eu imagino o cheiro de bacon que não tava ali na hora, meu. Eu lembro que o Tiquinho entrou pra pegar a bolinha, ele voltou, cara, parecia que ele tinha visto o demônio. Ele tava branco, igual essa parede aqui, assim, ó. Credo, pálido. Cara. Eu, hein? Vou fora. Eu acho que ele viu o demônio, cara. É. Praticamente. Tinha uma vizinha nossa que quando a bolinha caía, ela roubava a bolinha, né? Depois, pra sacanear, ela cortava a bolinha no meio e fazia bonezinho pras bonecas, cara. Dela. Ah, nossa, legal, isso é uma cumba, meu. Isso é uma cumba. Não, era muito filha da puta, cara. Ó, tinha uma velha lá perto de casa. Ali, morava na esquina. O nome dela é Zilac. Eu não sei o nome dela. Mas aquela mulher é encrenca, velho. Até hoje, a mulher fica enchendo o saco na delegacia. É verdade. Não tem delegado que aguenta a mulher ligando, falando assim, ou caiu uma bola lá. Passou alguém andando na calçada dela. Nossa. Ou passou um carro na frente da casa dela. Filha da Tô na linha. Ó, um dia eu vou te matar, meu. Se não tiver o que fazer, você tá na roça, sua velha. E se matarem ela, não vou ser suspeito, não. Falando aqui já, né, meu? Salve é quem cachorro que late não morde, né? Verdade, é verdade. Cara, mas tinha umas brincadeiras aí que era só pra sacanear, né, os amigos, né, cara? Me lembro muito aí de uma brincadeira chamada Mamãe da Rua, cara. Putz. Mamãe da Rua. Cara, é um nome bem homossexual, diga-se de passagem. Diga-se de passagem. É tipo dama da rua, né? Mas, cara, era um esporte violento. Era um esporte violento, cara, porque os caras batiam na molecada. Como é que é uma mãe da rua? Pera, explica pra galera aí. Olha, você que sempre foi a mamãe da rua, explica aí. Não, na minha época era o seguinte, era o espaço que a gente tinha era as duas calçadas, a rua e tal, e a pessoa que era a mamãe da rua ficava no meio da rua, e as pessoas tinham que atravessar de uma calçada a outra, né, pulando de um pé só, né, a propósito. Puta que pariu. Quem ia saber que isso era o Saci, né? Isso aí. Aí, se a pessoa fosse pega pela mamãe da rua, ela tinha que ajudar a pegar as outras que atravessavam. Só que tinha um porém. Se, por acaso, a mamãe da rua, se a galera que atravessasse conseguisse puxar a mamãe da rua pra dentro da calçada, cara, mas apanhava, o pau torava, cara. Nossa, eu lembro disso. Aí o filho chora e a mãe não vê, né? Aliás, a mamãe apanha, né? Eu sei quem levava a vantagem nessa brincadeira. É o perna, né, cara? É, olha o nome do cara, né? Ele pulava de uma perna só, cara. Ah, fala sério. Que ele ficava com as duas pernas pro ar e pulava com a perna do meio. Né? Ele dava tipo um helicóptero, ele passava no Tech Tuger. Parecia um coqueiro. Imagina o que ele passa na rua. Tech Tuger. Acho que alguém ia pegar, relar nele, cara. Parecia um coqueiro pulando. Cara, que maldade isso. Ó, deixa eu falar uma aí, já que você citou uma brincadeira violenta, meu. Quem lembra daquele pé na lata? Nossa, velho. Apesar que podia ser pé em qualquer coisa. É, pé em qualquer coisa, meu. Mas tinha que ser uma lata. Explicando as regras básicas, né, meu? Primeiro explica como se faz um pé na lata. Pega-se uma lata. É. Duas latas. Então é pé nas latas. Não, então não estamos falando de uma dessa mesma brincadeira, não. É, eu acho que são versões diferentes. Ó, aí. Aqui a gente sabia que assim, seria legal jogar numa rua, numa quadra, qualquer lugar, assim. Tinha dois pontos de salvamento. Poderia ser uma árvore, um poste ou um gol. O pessoal fazia um círculo em volta da lata ou do que seria chutado. Pode ser um cachorro. Aí alguém, o corajoso, chegava e enfiava uma picuda naquilo. Uhum. Se a lata ou o que foi chutado atingisse alguém, essa pessoa era o alvo. Seria linchado. Até a morte. Até encostar no ponto de salvamento. Porém, se todo mundo esquivasse, o último que relou na bola, na lata, apanhava. Se o cara chutou e todo mundo esquivou, era pau nele, meu. É coisa linda de Deus essa brincadeira. É coisa saudável dos anos 80. Coisa linda. Eu me lembro de uma pegadinha muito saudável que a gente fez, uma brincadeira dessa também, que a gente encheu a lata de pedra, cara. O cara quebrou o dedo chutando a lata, meu. E ninguém falou, né, quem encheu a lata de pedra, né, cara? E o interessante... Né, Vinícius? Não tem nada a ver com isso. Foi a dona Alice. Realmente não tenho nada a ver com isso. Vou falar agora tudo dessa velha maldita. Ela não suportava que parassem carros do lado da casa dela, nem na frente, no portão. Ela comprou o bairro e ninguém sabe, né? Ela mandou a prefeitura pintar a guia da calçada dela, que é uma casa de esquina, né, meu? A guia lateral da calçada dela, a prefeitura foi lá, pintou e colocou uma placa de proibir de estacionar. Minha casa tava em obra, lembro aquela época, eu peguei uma lata de tinta, joguei na placa, virou uma placa branca. É a única placa branca que tinha, velho. Muito louco. Nessa época aí, o vandalismo também, cara, era meio, né? Já fazia parte The Warriors, né? Da gente, né, cara? The Warriors, cara. Me lembro que a gente pulava aí a escola, né? Só ia pra escola nos fins de semana, né, cara? Quase nunca, né? Escola vazia e formava grupos pra brincar de polícia e ladrão, cara. Dentro da escola. Agora polícia tem os amigos da escola, né, meu? E teve várias, né, cara? Teve algumas até que são, assim, meio... Que sacanas, né? A galera fala que molecada não tem maldade no salada coração. Salada mista? É, então, eu... Quem nunca brincou de salada mista e foi sacaneado salada por um amigo? Salada mista! Tem até música hoje. Essa... Mas conta aí, Tati, como é que era esse lance de salada mista? Explica pra gente aí como é que era essa brincadeira aí. Agora fala, tá? Eu gosto. Agora fala. Senão tem que falar do Passanel, hein, meu? Passanel é melhor. Ou do Trepa-Trepa. Ou do Trepa-Trepa. Não, nunca brinquei. Ou do Vai e Vem. Salada Mista. Ou do Rela-Rela. Nada mais é. Ou do Pega-Pega. Fala você, Renata, do Salada Mista, vai. Depois a Tati, ela te acompanha. Bom, a Salada Mista, né, era um grupo de amigos que se reuniam geralmente na calçada, né? Amigos. Pra brincar. Amigos. E essa brincadeira era assim, uma pessoa tapava o olho de outra, enquanto as outras ficavam sentadas na calçada. E aí falava, né, é essa? Não! Não, é essa? Não! E aí, na pessoa que geralmente a gente paquerava, então dá essa. Não! Então, geralmente na pessoa que a gente achava bonitinho, paquerava, como a assim, pessoa paquerava? Que tava tampando nossos olhos dava um toquinho no olho. E aí a gente escolhia o Salada Mista, que era um beijinho na boca. É a famosa filha da putice isso. Isso aí é o camaço. Mas, nem sempre. Camaço. Era assim. Nem sempre o amigo era amigo, né? De vez em quando rolava uma sacanagem. Eu era dos amigos mesmo. Eu fiz o Serginho beijar um cara. Uma vez. Era bem por aí. Cara, mas eu me lembro que Salada Mista aí, né? Seja lá como é que chama essa brincadeira, me garantiu alguns beijos na infância, cara. Foram alguns beijinhos assim, mas foram inclusive bacanas. Homossexuais. Ó, na minha turma lá só tinha homem, cara. E o Serginho insistia em brincar de Salada Mista, velho. Vou falar do Serginho agora, hein. Ó, Serginho, você que tá me ouvindo aí. Se você estiver ao vivo aí, se estiver ouvindo o podcast sai ao vivo, né? Pode ligar aqui pro estúdio. Pra se defender. Se não, se fodeu. Se fodeu. Viu, eu tenho uma história que... Nesse negócio de Salada Mista, uma menina que supostamente tinha uma atração física sexual por mim, que eu não vou citar o nome pra garantir a integridade dela, que a Tati conhece, que hoje ela é homossexual. Até que ela quis me beijar, cara, e eu pulei o muro da escola sem nem pôr a mão. De tanto medo que eu tinha, que ela era forte demais. Você é um dragão? Que medo! Não, ela era um dragão. A musiquinha é... Dragão. Mas o alemão pulou o muro da escola sem pôr a mão, porque o alemão é craque em outro assunto da época. Ana Mula. Essa era sensacional, cara. Não errei nada, tá no top. Eu quero saber aqui, ó, quem... tá na ata. Eu quero saber quem conseguiu pular o murinho do cemitério. Murinho do cemitério, eu pulava o Rick, cara. Então, eu pulava o Rick, cara. O Rick tinha o quê? Tinha uns 14 mais de anos. 3 metros. Eu acho que o Rick tinha 1,90m fácil, cara. Com 13, 14 anos. Agora deve ter o quê? Um 2,40m. É um, praticamente um ogro. Mas Ana Mula é muito louco. Tem gente que fala pula carniça também, né, mano? Nada a ver. É, pula Ana Mula é mais louco. Tem até aquela musiquinha da Ana Mula, né? Vamos cantar? Ô Ana Mula! Cara, eu me lembro que uma vez aí na Ana Mula tinha um lance lá que era, se chamava Pular Zacaria, cara. E o Pular Zacaria era o seguinte, era um Pera pulava aí, e o outro... Pular o Zacarias, cara? Até eu pulava o Zacarias. Tamanho do cara? Até o Perninha pula o Zacarias. Cara, eu me lembro o seguinte, que no Pular Zacaria, um pulava e já ficava grudado. Exato, cara. Fazia aquela no fila, outro, né? Pular. Então formava aquela fila. Nossa. E às vezes brincava assim 10, 12 pessoas, né? Eu me lembro que eu fui um dos últimos, cara. Nossa. Mas eu fui correndo e dei aquele pulo, cara. Deu uma encoxada. O nome disso é strike. Não, e aí eu pulei vendo toda aquela galera assim, né? Meio que em câmera lenta, assim, embaixo de mim, né? Assim. Cara, de repente, meu, mas eu soquei a cara no chão, bicho. Que deu aquela ralada e formou tipo um bigode, assim, cara. Só que de ralado, assim, sabe? aquela parada ralada. Um bigode de sangue. Isso é que você pode dizer que caiu de boca, né? Nossa, cara. O bom é que você foi o primeiro da turma que teve bigode. Bigodinho. É. Na barra, né, cara? Como é que é o nome do... Não na mula mesmo, aquele que o cara baixava quando você relava a mão, velho. Aquele é o mais sacana, velho. Cama de gato é o nome ou não? Não, esse eu não lembro. Nossa, eu sei que você ia apoiar pra pular o cara baixava, meu. Não, na verdade, quando a gente pariu, quando a gente brincava disso aí, o cara não podia fazer. Esse era um lance que era proibido. Brincava na versão light. Na versão light? Brincava na versão underground. O bigode lá que eu ganhei, que eu digo aqui. É a versão light. Fazia isso aí, meu. Qualquer hora o cara... E o primeiro que pula, ele podia dar a dica pro cara fazer a cama de gato, se liga? Aí o, tá um sinal. O primeiro sempre tava sossegado. Tipo no truco. Aí o cara falava, a cama é de gato. Pulava, né, e dava o sinal depois que passava. Do terceiro pra lá, se alguém caísse, se alguém tentasse pular e caísse, já era, pirava a mula, meu. Nossa, eu lembro que essa brincadeira causou alguns estragos na escola. Teve pessoas aí, teve uma menina que deu fratura exposta, cara, no braço dela. É, teve um amigo meu também que ele se enroscou numa cerca lá, destruiu o braço dele, cara. E teve um cara também perto de casa que virou gay, que ele levou uma encoxada uma vez, cara. Tinha um jamanta sem freio, não tinha um negócio? Tinha, jamanta sem freio, nossa, cara, tinha pastelão, pula poste, carrinho de rolimã. Nossa, tinha vários, cara. Tinha esporinha de galo. Tinha um negócio do Pelé também, não tinha? Eu não sei o que, é chute do Pelé, alguma coisa assim. Tava na bunda do cara. Isso era só pra massacrar, né, cara? Mas era uma brincadeira muito louca. Saudável, né, cara? Era muito louco. Crianças que brincaram daquilo ganham vigor extra na hora de apanhar da polícia. Mais um de vigor pra galera. Bom, teve várias, né, cara? Nos anos 80 aí é cheio de brincadeiras. Eu me lembro aí também de duas que me marcou muito também, que era bolinha de gude, né, cara? Burca. E que, né, as chamadas burcas, né? Burca. Aqui no interior de São Paulo a gente chama de burca, né? Como falamos corgo. Com muito orgulho. Quem nunca teve uma coleção de burca? Eu pulo corgo. Da hora tá no corguinho. Quando eu viajei para a Arábia Saudita, as mulheres usavam burca lá também. Ô, mulherada, com burca. Cara, um lance que eu era viciado nessas brincadeiras de rua era pipa, cara. Pipa era bom. Pipa, eu lembro que na época, né, das férias, pipa, né? Pipa mora ali do lado do Nélio, não é? Mora. Ah, bom. Conheiro, que bom. Eu lembro que nas férias, né, que é o inverno, né, junho, julho aí, inverno, né, eu acordava de manhã aí nas férias, cara, a primeira coisa que eu fazia era abrir a janela e verificar se as árvores, assim, estavam em movimento, assim, né, cara. Praticamente um Galileu, né? Galilei. É, uma vez eu abri a janela e as árvores estavam em movimento, cara, mas é tipo uma corrida mesmo. É, os entes, né, cara. Bárbaros. Bárbaros. Então, eu me lembro, cara, que a gente acordava aí 7h30, 8 horas da manhã, pegava pipa, ia pro campinho lá que não tinha fiação elétrica e tal. E eu só voltava, cara, às 4h30, 5 horas da tarde, nem almoçava, cara. Tudo sujo, igual uma desgraça. É, uma imundice, mas, cara, era divertido, meu. Mas sabe sem que contar que ninguém usava chinelo, né? Todo mundo descalço. Nossa, chinelo não existia, só pelado, cara. Não, né? Andava só de cueca. É, eu tava pelado. Aquela cueca que tem uma bolsinha na frente. Verdade. Ah, nossa. É. O elástico colorido. Mas aí, meninas, tinha umas brincadeiras também que eram exclusivas do público feminino, né? Passanel. Não, eram só as meninas mas que brincavam. Mas hoje tem muita gente brincando de passanel. E se diz muito macho. Não citarei nome. Passa a bola para o Richardson. Também na minha época os meninos brincavam de elefantinho colorido. Elefantinho colorido é algo ligado a LSD, alguma coisa assim, não é, cara? Não. Essa brincadeira tem um nome mais... Mais feio, idiota, cara. Que eu já mais vi, cara. Idiota, mas era legal brincar. Era bom. Não, tudo bem. Era bom. Tem coisa ligada à cor, mas aonde que entra o elefantinho, cara, aí? Vai saber. Eu acho que a primeira pessoa que brincou de elefantinho era meio gordinho. Nossa, que maldade, cara. Isso é bullying. Ficar zoando os outros assim é bullying. É, isso é maldade no coração, aí. Cara. Corta isso, viu, perna. Ah, mas vocês brincaram, não brincaram de elefantinho colorido? Não. Eu não sei o que é o elefantinho colorido. Ah, é brincadeira de essa ficava, a turma ficava na sarjeta e tinha sempre o mediador da brincadeira, que gritava elefantinho de cor, que geralmente ele ficava no meio da rua, e ele falava uma cor. Todo mundo perguntava, como? Que cor? Violeta. Aí ele escolhia uma cor. Luiz Carlos, cara. Outro ícone dos anos 80. Você procurava na sua roupa, que com certeza as nossas camisetas eram bem estampadas, bem cheias de cor. Era dos anos 80. Eu andava pelado, Eu só ficava as cores de pele. Bege. Quem tinha cor poderia passar tranquilo na rua. E quem não tinha, apanhava? Era linchado correndo, até a morte. Ou era linchado. Até a morte. Todas as brincadeiras que eu fazia ali com os meus amigos, alguém era linchado. É, resumindo. Esconde, onde alguém era linchado. tudo, mano. Essa é. A gente jogava rugby e nem sabia. Coisa saudável. A gente brincava, eu lembro que a gente brincava de futebol americano com Futebol americano. Coco de árvore. Coco de árvore, pode crer, meu. Verdade. Como é que é o nome daquela árvore, alemão? Sabe? É árvore de coco. É, também acho que é árvore genérica. Tem tanto aqui, mano. É, dá tanto. Todos os frutos. Mas eu tenho uma revelação a fazer aqui que eu sei de uma pessoa aqui nesta sala, né? Não vou falar que é a Tati, que. Não vou falar o nome pra que brincava de corredor polonês, cara. Oh, e achava muito divertido, cara. Esquindou, alemão. É. Nossa, mais conhecido como Corredor da Morte na minha época. É o nome também sugestivo. Eu não sugestivo. Vou contar pra vocês onde era que eu brincava com os meus amigos, senão vai escandalizar. Fala, mas é o César logo. Sabe o que é isso aí? Pra tirar os pecados. É. Eu tenho um nome melhor pra isso. Pra tirar os maus espíritos. Eu tenho um nome melhor pro corredor polonês. Chama-se Seleção Natural, meu. E ali você via quem eram os frescos, quem eram os gente boa. Se o cara é gente boa, ele não apanhava muito. Mesmo ele lá no meio, meu. Não é verdade mesmo? Você batava na orelha mesmo do gente boa? Eu dava na orelha dos frescos, cara. Aí eles brigavam mais, cara. Eu sei que na minha infância a gente ia na igreja, meus pais cantavam no coral da igreja. Faz tempo. E os filhos todos iam juntos pro ensaio. E aí quando eu começava o ensaio do coral, ia saindo, as crianças ficavam sentadas na igreja esperando. Aí ia saindo um de cada vez. Vou começar na igreja. Pra brincar. Ensaio do Corinthians? Aí depois a gente ia lá, apagava todas as luzes num corredor que tinha bem grande lá e ia brincar. Imagina aí que eu sinistro. Sei que acabava, antes de acabar o ensaio, que era mais ou menos umas 9 horas da noite, aí a gente voltava todo mundo, ia no banheiro, se limpava, tirava o suor, tudo. E aí ia sentar no banco como se nada tivesse acontecido. Então nossos pais sempre achavam que a gente era muito comportado. Nossa, hein? Criança não tem maldade no coração. Aí, ó, eu posso falar uma. Acabou de cair o último baluarte de uma criança boazinha. A Tati não era queimada, né? É. Pô, mas eu vou falar uma sem nenhuma conotação sexual aqui. Imagina. Cobra cega. Cobra cega. Cara, não é cabra cega que chama o negócio? Não sei, mano. Acho que é cobra cega. Eu brincava com cobra cega. Mas sabe como a gente brincava? A gente vendava alguém e dava um cabo de vassoura na mão do cara. Era uma mistura de cabra cega com pichorra. Pichorra. Né? Sei que enquanto o cara tava lá vendado, você podia chegar na surdina furtivamente e meter uma porrada no cara. Porém, o cara tinha um pedaço de pau, né, meu, na mão. Oh. Se o cara fosse ninja mesmo, tipo o Van Damme lá, quando ele pega o peixe. Se fosse o Van Damme, cara, nossa senhora. Ele virava e te dava um na orelha, velho. Essa brincadeira não é tão violenta assim, né, meu? Como outras, né, que a gente também brincava. Eu tava vendo aqui os nomes das brincadeiras que tinha, fiz uma sequência aqui que, na verdade, nada mais é do que um ato sexual. Isso aí, os Illuminati implantaram, as criancinhas já começaram a pensar nisso. Malditos Illuminati. Malditos Illuminati. Então, a sequência do ato sexual com nomes infantis é esconde-esconde, depois é rela-rela, depois pega-pega, depois trepa-trepa. Tá ficando quente, delícia. Depois passa anel, vai e vem. Vai e vem, cara. E por último, balança caixão. Que acaba com uma salada mista. É verdade. Cabaninha, né? Cabaninha. E de médico? Eu nunca brinquei de médico. Eu já, cara. Eu também. Brincar de médico. Não, aí, eu tenho... Abusada, galera. Eu faço isso hoje. Não, cara. Não, eu... Hoje eu sou massagista. Eu tinha 5 anos de idade e eu não esqueço até hoje, cara. Porque foi um lance muito foda e... Você perdeu sua virgindade, fala a verdade. Não, cara. Com 5 anos. Abre aí, cara. Abre aí, vai. Não, eu... Abre novamente. Não, aí, cara, eu lembro assim que... Eu acho que todo mundo passou por isso, né? Não, eu me lembro, cara, que na creche tinha muito aquele lance assim de... os namoradinhos. Não, eu lembro que tinha aquele lance de namoradinhos que todo mundo falava assim... Eu namoro tal pessoa, mas ela não sabe, né? Ah, eu namoro aquela lá e minha namorada. Não, peraí, agora foi perdido. Isso acontece ainda, meu. Fiquei ofendido. Mas continua, pera, na creche. Não, então, eu me lembro que. Eu vou dizer que vocês não passaram por isso, cara, porque. Não, eu também não. É, sinceramente. Bom, então se você, né? Se você, nosso ouvinte aí, né, passou por essa situação também, né? E sei lá, tá com vergonha de falar. Não, peraí, ele tá falando do abuso sexual na creche? O que aconteceu na creche? Não foge do assunto. Você foi sodomizado, é isso. Empalado. E se for um padre, pode falar também, viu, cara? Se você aí, né, que é nosso ouvinte aí, não quiser se identificar, mas teve essas paixonites aí na creche, né, por volta dos de 4 a 6 anos aí, né, deixa o seu comentário lá, né, não precisa nem se identificar. Né, tá mas... bom, pera, fala o nome da professora, vai. Eu já citei a Dona Alice aqui, o Serginho, o Rick. A professora é a Silvia. Fala o nome da professora. Não, cara. Eu não tenho lembranças assim é demais, assim, das professoras da creche, cara. Eu só lembro do sentimento, da dor. A gente não tava falando de um tema, uma brincadeira de médico, algo assim? É, então, o Perna foi do Sul. Não, não é. Não, eu não vou. Você brincou de médico com a professora? Não, eu não vou falar sobre isso, cara. Isso é coisa minha. Isso aí. Ou era o professor de educação física? Eu lembro que eu dei umas apalpadinhas numa menina aí, por volta dos 5 anos de idade e tal. Meu Deus, isso é pedofilia, pé. Eu não quero falar sobre isso. Geração cocada, papos de areia, gatas na virada. Além das brincadeiras aí, cara, eu me lembro que uma coisa que tinha muito na nossa infância 80s aí, que praticamente não tem hoje, eram as guloseimas, cara. Chocolate surpresa. Quem que nunca comeu chocolate surpresa em volta e deixando o bichinho pra por último? Esse lance ou de comer o chocolate figurinha. É pornográfico também. Ele já passou dessa parte. Da ré no choquito. Cara, eu me lembro... Ó, tinha o dadinho que tem até hoje e que é esse. Excelente, acho que a única coisa que prestou, né, da Dizioli era o dadinho. Quando eu morei em Las Vegas, rapaz, como eu gostava de jogar dados. Dadinho é o c... meu nome é Zé Pequeno. Eu me lembro que nessa época também, cara, tinha vários doces que vinham com brindes, né, assim... E eram brindes ótimos, inclusive. É, a proposta, tipo, o anel, né? Do pasta anel vinha com uma bandeira dessa aí. Vinha chiclete. É, enrolado num chiclete, né? É, isso muito, muito higiênico. Tinha um doce que vinha aquela pulseira mágica, né? Você batia no... Enrolava. No punho, ela enrolava no... Nossa, essa eu não lembro. Essa não. É louco, tinha o girocóptero. Pirocóptero. Não, o pirocóptero quando tava pirulito lá, depois que você dava fim no pirulito, ligava o girocóptero. O pirocóptero era um negócio absurdo, cara, porque assim... O pessoal pirava. Extremamente perigoso. Ó, pirava, pirocóptero. Rolava campeonato na escola de pirocóptero, isso. Cara. E era um esporte, assim, radical, porque era muito perigoso aquilo, cara. Porque você soltava na altura do peito, mais ou menos, ele vinha direto no olho. Nossa, era incrível. Eu tomei umas bordoadas de pirocóptero aí. Não pode cortar uma jugular. É. Lembra aquele doce que vinha com uma boquinha que fazia... É verdade. O que era aquilo lá, meu? Eu não sei, eu só lembro da boquinha. Não sei. Pra irritar a mãe. Aquilo era ótimo. Tinha uma hélice, né? Soprava assim, uma hélice. Tinha, a gente colocava no escapamento do carro aquilo lá. Não irritava, não. Opa! Por falar em colocar coisa em escapamento do carro, quem não colocou pedaço de plástico pra ficar batendo o raio da bicicleta e fazer aquela barulhinha? Na de embalagem de iogurte, cara. É coisa de plástico barulhento, né? A gente era mais pobre colocar de manteiga. Eu me lembro aí que tinha um doce de banana, cara. Ele era até em forma de triângulo, assim. Vinha muito açúcar em cima e tal. E sempre vinha ou um soldadinho ou então um bárbaro junto com o doce. Socado no doce. Socado no doce. E eu me lembro, assim, que a gente... Que eu, assim, eu tinha vários, né, desses brindes aí, dos soldadinhos e dos bárbaros, e montava aquelas histórias de exército e tal, e às vezes eu pegava um deles e eu cortava o braço ou a perna, né, eu derretia, assim, fazia uma deformidade lá. Você era um sádico, né, cara? Não, aquilo tinha um propósito, cara. Mentiroso. Mentiroso. Caluniador. Mentiroso, caluniador. Caluniador, mentiroso. Mentiroso e caluniador. Não, na verdade, cara, eu né, fazia essas deformidades pra, tipo, dizer, assim, pra incrementar a história, dizendo que era, assim... Napalm. Um guerreiro lá da Idade Média com... derretido, né? Na verdade, tipo, era por, assim, por marcas de guerra, né, cara? Essas coisas, eu vou falar, vai. É o perfil do Perna que muito pouca gente conhece. Ele preza a igualdade, ele quis demonstrar nos soldados amputados e derretidos que pessoas com necessidades especiais também podem ir à guerra. Nossa, é tudo que eles querem, com certeza. Com certeza. Cara, eu me lembro que tinha o Deep Leak. Deep Leak. Voltando a falar de pornografia. E o Deep Leak chegou... Leak Twist? Chegou a rolar um boato que o pozinho dele dava câncer, né, cara? Dá câncer. As mães proibiram o pozinho dele é mó barato, rapaz. Deep Leak é um cara que vendia um bagulho lá no Tainutu. Sabe o que eu descobri sobre o Deep Leak depois de velho já, né? O quê, alemão? Porque era sempre Deep Leak. Ninguém sabia o que era. Depois que eu comecei a entender um pouco de inglês, eu comecei a ver Deep, nada mais é do que profundo, né? Sim, sim. Tipo Deep... Tipo, não vou falar. Deep Impact. Tipo Deep Impact. E Leak nada mais é do que lamber, né? Então imagina que pornografia do caramba que era a nossa infância. Deep, profundo, leak, lambê. Então, deep leak é nada mais é do que aprofunda e depois lambe. Lambida profunda. É. Nossa, é estranho, né, que a nossa infância, os doces eram politicamente incorretos, né, cara? Que era deep throat logo, né, cara? Eu lembro aí que tinha os cigarrinhos de chocolate, tinha, cara. Tinha mesmo, cara. E era bom, hein? A Tati sabe a marca, fala aí, Tati. Não era da Pan? E parecia Lux Strike, né? Cigarrinhos de chocolate Pan. Tinha o Saci Pan. Na capa. Isso. Pan. E aquela balinha que era o comprimidinho, que tinha o cor-de-rosa, amarelo, branco. Eu lembro que meu avô guardava no armário e vinha pacote de quilo. Parecia remédio mesmo. Com M&M's? Como é que é o bagulho? Não, tinha até um comprimido, cara. Ele foi proibido. Sabe um outro doce também que ninguém lembra? Bala Chita? Chupeta de caramelo. Nossa, cara. É aquele plástico, né, que vinha naquele... aquele que vinha dentro de um plástico, né? É isso aí, puta, aquele que grudava tudo, cara. Tem de pinga aquilo lá também. Muito louco aquela de pinga, cara. Bem pornográfico. E depois disso, nada melhor do que um suco de revolvinho. Que é cara, ó, na moral. Muito verdade. Eu acredito o seguinte, que os problemas no fígado e no estômago e etc. que a gente tem hoje, que a galera fala que é por causa de cerveja, né, álcool e afins... Na verdade, é tudo culpa desse suco maldito. De revolvinho. Sabe? Porque aquilo também, matava, né? Que vem no revólver. De uva. Tinha de ursinho. A conotação é só subliminar. Vinha no revólver. Vinha no revólver, tipo... Toma, morra. Tipo tomar balaço na boca. É. Tinha uns de coelho, né? Assim, uns desenhos de coelho. Mas o clássico mesmo era do revólver. Mas, ó, eu falo, o câncer de pulmão do Fernando, ele pegou com aquele cigarrinho de chocolate, cara. Não foi o cigarro do Corinthians que ele fuma. Não foi o cigarro Corcel que ele fuma. Arizona, Del Monte, nossa, Carto, campeão. Campeão. Gente, a gente não Plaza. Pode esquecer de falar das balas. Bala soft. Mano, me fala isso, que eu quase morri uma vez com uma bala soft. Mano. Nossa, então acho que todo mundo, né, cara? Meu avô tinha bar, meu. Eu sou... Imune a bala soft. Viciado. Longe disso, cara. Eu quase morri umas 100 vezes. E o chicletinho? Quem nunca quis colocar todos os chicletinhos de uma vez na boca? Os mini chicletes? Mini chicletes. Mas também aquele mini chiclete era uma de uma enganação. Eu quero fazer uma chiclete. Bola com o mini chiclete. Nem era um... Sei lá o que era aquilo, cara. Que você tinha que realmente pegar toda a embalagem e mastigar, porque senão... Era tinha inútil, aquela, né? aquele de bolinha, como é que é? Tinha um monte de... Como é que é? Big, big. Não sei, vinha num saquinho, um monte de bola, cara. Sparks. Ah, não, é. Ácido. Não, de chiclete, cara. É bem duro aqui. Que era colorido, as bolinhas coloridas. Nossa, aí depois inventaram de fruta, de açúcar, né? Aqui. Nossa, doia pra caramba. E inventaram aqueles de fruta que era o melão e tal. E tinha o azedinho também, né, meu? O azedinho. Doce era o azedinho era isso. Que também, inclusive, continha o mesmo pozinho misterioso. Sim, sim. Do misterioso. Não é nem um pouco misterioso pra mim. E aqui. Das balinhas de remédio que a Tati falou. No último, cara. bagulho. Outro doce muito bom era o guarda-chuvinho de chocolate, que ficava um sebo no céu da boca. Nossa! Pra você ver, né, cara? Hoje a galera quer comer um Ferrero Rocher. Quer comer um suquilo. Mas o hidrogenado era bom. Mas o hidrogenado, né, meu? Que hoje ninguém quer aquela época, cara. Ainda vinha escrito na embalagem 5% de cacau. Não contém glúten. Não contém outro cacau. Também. Não contém chocolate. Outro doce bom também era o arrozinho, né? Muito gostoso. Ficava caramelizado, né? E o leite de soja que davam na escola. Ah, que nojo. Sensacional, adorava. Adorava. E o sagu, então, meu? Sagu era bom. O leite de soja, eu pegava vários, porque aqueles que eu não tomava na hora, eu colocava no congelador e fazia sorvete. Sorvete. Sacolé de... Raspadinho, hein, meu? Nossa, sacolé de leite de soja, que coisa... Cara, mas eu achava muito ruim aquele leite de soja, velho. Cara, eu adorava aquilo. E o suspiro, gente, que era colorido na época, que vinha com um quadrado grande. Cheio de pontinha, né? Cheio de pontinha. Que entrou em extinção, né? Cara, eu achava horrível aquilo lá. Nossa, o suspiro entrou em extinção, né? Acho que não vende mais. Mas, chama suspiro. Eu acho que aquilo lá, na verdade, você não era pra comer. Eu acho que você tinha que esmagar ele, fazer um pó e cheirar. Aquilo era puro açúcar, dava câncer de dente. Maria Mole, que tinha uma bolacha, cara. Uma bolacha de leite, não sei. Aquela compridinha também. De mole já chega toda. É, que tinha canela. Que tinha canela junto, né? Essa Maria Mole aí, não sei. E tinha, eu acho que é um doce de abóbora em forma de coração. Doce de abóbora em forma de coração. Nossa, eu gosto desse também. Esse é um clássico, Emilice. Nossa, não curto aquilo lá, não. Deixa eu perguntar, teta de nega, é dos anos 80 ou é de agora? Mas vale também, teta de nega. Não, tinha na nossa época. Tinha, mas assim, teta de nega era um lance mais requintado pra época. Você sabe que teve um lance aí interessante que precisou mudar o nome do doce por causa do que entraram com uma ação judicial de racismo. Mas olha, teta de nega e teta de branca. Ninguém nunca chamou aquele mini chiclete de pinto de japonês. Aí você vai falar teta de nega. Vocês são um bando preconceituoso mesmo, rapaz. É, mesmo porque ninguém fala mal da teta de nega, né? Mas o doce agora chama seio de afrodescendente. Sem contar as sequências de balas também que tinha aí, né, cara? Que tinha bala chachá, balas kids. Chita. Sete belo. Chita, é verdade. E a bala de amendoim? Bala chiita. Nossa, era que ninguém gostava, bala, né? Bala de amendoim era ruim. Muito bom. Ninguém... Aquilo colava na bituração, menino. Dava choque. Tinha umas quadradas de caramelo também, meu. Ainda tem essa de caramelo que eu vi esses dias em casa lá. Mas é muito boa. Você colava no dente. Colava no céu da boca, né? Você ficava desesperado tentando arrancar. E é interessante que, falando de bala, o baleiro se tornou objeto de colecionador, né, cara? É, fazia aquele barulhinho irritante, né, cara? Qual você quer? Ah, eu quero 10 centavos. E eu acho que aquela tecnologia... E um pacotão, hein, com 10 centavos, hein? Se liga aquela tecnologia do celular que põe... Só um minuto, pessoas Vinícius. Pessoas de tal idade escuta e pessoas de tal idade não escuta. Só um minuto, Vinícius. No baleiro é a mesma coisa. Só um minuto, Vinícius. 10 centavos do quê? De cruzeiro, cruzado. Cruzeiro real. É mesmo, né, cara? Cruzeiros novos. Réis. Eu lembro que minha mãe me dava 5 mil pra eu comprar uma ficha. É verdade. 5 mil cruzados. Na época de transição, a unidade virou centavo, né, cara? Cruzeiro real, antes do real. Virou centavo aquilo lá. Então uma ficha virou 5 mil. Não sei. Eu pagava 5 mil numa ficha de programa, devia ser 50 centavos. Eu pagava em favores. Não, 5 mil que eu tive. Comprar um monte. Filho. Cara, eu lembro que tinha as balas banda, que já é mais antigo isso. Ah, eu lembro. E tinha aí os caramelos do Zorro, cara, que é mais antigo ainda. Esse eu confesso que eu não lembro. Isso, olha, esse eu lembro. Era coisa bonita de Deus. E o Mandiopan? Nossa. Mandiocão? Isso é porque a gente não tomava cerveja naquela época, né? E o Mandiopan, quase ninguém acertava o ponto de fritura daquilo, cara. É, ah, já lembrei, né? Que tinha aquilo. Que nojento, velho. Nossa, aquilo você colocava lá, já queimava aquela porcaria. O bagulho evaporava só com o calor. Você relava no fogo e fazia... Fritopan tinha. Fritopan. Se você não usasse aquele negócio, como é que chama, meninas? Aquele negócio que... Escumadeira. Que coloca assim a... Não. É, colher. É na fritadeira lá? Fritadeira, é. Ah, é. Se você não usasse uma fritadeira, você queimava o mandiopan. Demais. Ah, mas naquela época não tinha essas coisas, não, cara. Era... Tinha que ser no braço. Era roots, cara, o negócio. Volta lá. Tinha que... Tanto que eu não tenho meus dedos hoje. Pô, deixa eu falar uma coisa. Tinha os chicletes ping-pong, tic-tac, eu acho, da Copa de 86, no México. Sensacional! Mal, mal. Sensacional! Toda vez que eu sinto cheiro de hortelã, eu lembro daquela figurinha de 10 centímetros que tinha. E na Copa da Itália também tinha. Que se a gente for ver bem, as figurinhas dessa época, se eu não me engano, era do Plock, Copa do Mundo, se eu não me engano. Copa do Mundo. As figurinhas eram melhores do que qualquer álbum de figurinhas que saiu até hoje, cara. Menos aquela que saiu uma tatuagem, né, meu? Não, mas aquela lá da Copa de 86, você deixava o chiclete no sol, a figura do jogador saía no chiclete. Nossa, você comia o jogador. Você comia, sodomizava o jogador. Eu devo ter comido o Careca, o Romário, um monte de vezes. Então. Eu não comi o Careca, não. Véio. Nossa, eu devo ter comido o Careca. Eu véio. Nunca coloquei o Careca na boca. Ah, é, no centroavante na época, né? O Júnior. Quem mais tá naquela situação? Toninho Cerezo, rapaz. Mauro Galvão. Faz tempo, hein, cara. Carreira. Faz tempo. Tubaína, rapaz. Saúde. Tubaína. É, ainda tem a Tubaína, né, cara? Que pra mim a melhor de todas até hoje é a Cristalina, cara. Eu gosto da Funada. Meu avô até hoje toma Tubaína Funada no almoço e na janta e vai buscar com o engradado no bar. Clássico, nossa. Clássico. E aí, Zezão? E, meu, antes era tipo coisa de 15 centavos, né, velho? Baratíssimo. Você levava um clássico lá e... Meu, você fazia festa. E eu não sei aqui, eu nunca vi. Mas meu avô tinha bar no Salmourão. Cidade fresca também, bem fresquinho lá, né, Vinícius? Ô, oxe, parece que é em cima de um vulcão a cidade. O calor vem de baixo, cara. É incrível. E lá tinha um negócio chamado sodinha, meu. É tipo uma tubaína soda, tipo essa soda Brahma que tem hoje, numa garrafinha pequenininha, meu. Você furava a tampinha com prego. Isso mesmo, cara. Puta. De lista. E as tubaínas de abacaxi? Tinha outra, como que era? Nossa, de frutas. De maçã. Isso dá câncer de dente. Tinha isso aí. Frutas. É igual a planta morango, não é? Aquela lá. Isso aí é da época da Barecola, cara. Barecola, isso. Ela Barecola. Tinha. Barecola. Aquela era muito gostosa. Minha mãe comprava de engradados fechados. Tinha Roller Cola. Olha o nome. Roller Cola já foi quase nos anos 90, já né? Já finalzinho, acho. Finalzinho. Mas teve alguns refrigerantes que saíram até, né? É o refrigerante Taí, né? Taí. Tá aí, ó. Ah, você tá bem. Ah, meu bem, não faz assim comigo, não. Você tem. O quê? Você tem. Que levar meu coração. A gente falou das brincadeiras, cara, mas a gente esqueceu de falar dos brinquedos dos anos 80, que são os melhores de todos os tempos. Com certeza. Eu conheço alguns de ver e tocar às vezes, né? Porque eu fui um cara que tive só um Atari, né? Praticamente a minha infância toda. E eu me lembro das lojas Mesbla, né? Mesbla. Eu ganhei um Atari aí com 6 anos de 5 para 6 anos de idade. E todo o presente meu de Natal e Ano Novo depois do Atari, assim, era um cartucho de 4 jogos no Dia das Crianças e um cartucho de 4 jogos no Natal. Repetido. Acho que não saiu, não, a não ser o carrinho que vocês estão vendo aí, né? Em cima aí, que isso aí é de 88, ou seja, tem 21 anos já. Uhum. E... nada mais é do que o ponte, né? Um ponte, cara, aí que eu guardo com muito carinho e vai ficar. Isso, tira o pé de cima do carrinho. Vamos falar de carrinho então? Ó, eu tinha um carrinho do Senna. Era assim, ó, o mecanismo dele. Era um carrinho normal, de plástico bem leve. Lá onde é o difusor tinha tipo um buraco que ia do fundo até na frente do carrinho no assoalho. E você pisava num bagulho, tipo uma almofada cheia de vento, que funcionava o carrinho. Uma sanfoninha, meu. Era tosco. Muito demais. Louco. Eu tive um carrinho de controle remoto com fio. Que era... Você não tinha só um Atari, meu? Isso foi finalmente. Não, pera aí. Isso foi quase no final dos anos 80 aí, né? Na época em que a Mesbla fechou. E aí acabou. Você saqueou lá, né? Participou do grande saque da Mesbla? Não. Na verdade, foi por isso que a mesa fechou. Putz, não, acabou a fase dos cartuchos e eu ganhei um carrinho de controle remoto com o fio, né? Um carrinho de controle remoto com fio, diga-se de passagem, é uma coisa bem inútil, né? Você tinha que ficar correndo atrás do carrinho, cara. É a mesma coisa num controle sem fio com fio. É. Imagina você com uma TV com um controle com fio. Exatamente, né? Não é a mesma coisa pôr o cabo de vassoura lá igual fazia? Igual Homer. É que se a gente for ver bem. É, na época. Oh. Não, na verdade, assim, no início da nossa infância, assim, eu acho que 84, 85, assim, né, Alemão? Uhum. Mais ou menos, saiu o Máximos. O Máximos era violento, o Máximos, né? Cara, o Máximos da estrela, Máximos, né? Eu tinha lombriga, a lombriga saía pro zóio, cara, de tanta lombriga que eu tinha de ter o Máximo. Como é que falavam no filme? Espanhol! Espanhol, e o nome do cara é Máximos. Eu lembro que tinha o Série Prata e o Série Ouro do Máximos, e era um lance que... Ó, o preço do Máximos hoje seria por volta de uns 600 a 800 reais. Eu acho que acredito. O Máximos hoje ia ser igual ao Play 3, cara. Era coisa de louco pra época, parece que ele pegava quase 60 por hora, não era? Era absurdo, né? Em 86 parece que ele foi considerado, saiu no Jornal Nacional até, eu não lembro, porque eu li isso na internet. Que ele foi considerado um dos brinquedos mais caros da época mesmo, de todo o planeta Terra. Não, o pior, cara, eu fazia aqueles aviãozinhos na escola e colocava aquelas pontas de caneta pra machucar os outros. Mas se tivesse um máximo, não. Eu ia colocar umas facas, decepar a perna de gente. Cara, você me lembrou um lance que eu fazia. Eu pegava caneta Bic e tirava. É isso mesmo. Tirava a carga, né? Aí colocava um prego na ponta, coisa né? Derretia saudável, ali assim, né? O prego ficava fixo e colocava umas penas. Você era praticamente um Apache, né? Cara, meu, e aquilo era você absurdo. Você pegava naquele seu chapéu lá do Village People. Meu, e aquilo era um dardo mesmo, cara. Você tirava. Mas se liga aquele aviãozinho que você faz duas dobras em vez de uma. O básico. Ele né? Fica bem fininho. Uhum. Pega aquilo lá, pega uma ponta de pique e coloca na ponta daquele avião. Aí joga lá do fundo da classe no otário. Muito louco. Kamikaze, cara. Mas o legal da nossa época é que não tinha essa tecnologia, né? Videogame, moderno, computador. E também, como a gente não tinha muita opção de brinquedos, a gente tinha que criar brinquedos, né? Como brincadeira de elástico. O que, que era aquilo? O que, que a gente usava? Pegava um elástico lá de uma roupa velha da mãe que tinha lá e juntava o pessoal e ia brincar na rua. E... Dar elasticado nos outros. É, atirar grampinho. Nossa, a gente usava de... Estilingue. Pegava duas latas de leite ninho. Colocava com barbante e ia brincar de... Como que chamava aquilo lá? Ah, pé de lata. Pé de lata, é. E aquelas bazucas que faziam com lata de óleo? Sensacional! Aquilo é lindo. Não, cara. Aquilo a gente fazia com latinha de refrigerante, que na colocava época... Colocava bolinha de tênis. É, bolinha de tênis ou bolinha de meia. Bola de meia, meu. Fazia bolinha de meia. Com uma lata de... Com lata de óleo. Aquele bagulho é um fatal, rapaz. Uma arma. A minha avó fazia pra gente bonequinha de sabugo de milho. Tinha a loira, a ruiva e a moreninha. Nossa, cara. Eram umas devassas, cara. É porque dinheiro naquela época sobrava também, né? Todo mundo tinha bastante dinheiro. Infância pobre! Mas era muito bom, né? É, nós estamos na época da ditadura, né, rapaz? A ditacuja. Ditacuja. Um brinquedo, não é nem um brinquedo, mas é um utensílio para a diversão própria... Que o meu primo tinha, que eu tenho muita lombriga, ele tinha uma Caloi Cross, quem não lembra? Nossa, as propagandas, né? Os moleques com. Croizinha. Famosa Croizinha. E aí eu lembro que eu pedi pra minha mãe, né? Mãe, queria uma Caloi Cross igual a do Neto. Não vou falar o nome dele pra não queimar ele, mas é o Neto. O Neto, né? É. Aí minha mãe, como. É o nome do vô dele, né? O filho da Tuta, né? É, filho é da. Qual é o nome do vô dele, então, irmão? Qual é o nome? É o filho da Tuta. E o nome do vô dele? É o Mário. É o Neto. Puta Neto. Que Mário, Vinícius. Que Mário, né, mano? Aquele que te calacrou atrás do armário. Calacrou! Eu sabia que esse Mário ia surgir um dia. Pois é, então eu pedi uma Caloi Cross pra minha mãe, só que como as vacas não eram muito gordas naquela época, minha mãe me comprou uma BMX Acrobike, que era da Monark. BMX. E ela vinha com as pedaleiras presas já na bicicleta, que era, parecia um cacetete, cara, de tão grande que era a pedaleira. Aquilo era bom que você tava caindo da bicicleta, a pedaleira relava no chão, você voltava. É quase uma bicicleta de rodinha sem a rodinha. É isso aí, uma vez eu caí com ela lá na esquina e me enrosquei inteiro, não conseguia sair da bicicleta. Ficou preso nas ferragens, né? Isso, exatamente, igual o Senna, né? Falando do Senna de novo, saudoso. Eu me lembro que um lance que eu gostava muito era de bomba, cara. Né? E falando das bicicletas, né? Nós meninas tínhamos a Cecizinha, que vinha até com uma cestinha. A gente colocava nossas bonecas, eu colocava até o cachorro pra passear. Eu não tive uma bicicleta. Eu tive uma Cecizinha. Desculpa, não sei andar de bicicleta até hoje. Mas na verdade, bicicleta também na nossa época era um lance de luxo, né, cara? Não era todo mundo que podia ter uma bicicleta aí, né? Posso falar uma coisa? Eu tinha um triciclo também. Posso falar uma coisa? Vai ser, ó, é meio mal isso que eu vou falar. Música de depoimento. O Bart, música de depoimento. O Bart era escoteiro. Era um lobinho. Ai, cara. Era um lobinho. Nossa, agora eu perdi as esperanças. Deixa eu falar uma coisa. Vou repetir o que eu já disse. O Bart era escoteiro. Nossa, cara. Não fala o nome dele pra não queimar, velho. O Bart. Não, não posso falar o nome dele mesmo, é verdade. Aí não pode, velho. Mas ele tá longe. Eu me lembro aí que eu adorava, cara, bomba. De chocolate? Não, bomba mesmo. Mas eu bem que percebi o tamanho do cara. Ele era anabolizado, né? Olha o tamanho da perna do perna, cara. Só. Não, na verdade, cara, o lance... Só que assim, a gente não podia comprar bombas, né? Porque, assim, as bombas de verdade, né? Porque era... Bomba mil? Era proibido, tipo mil. Lembra o TNT, Alemão? Eu lembro. Nossa senhora. Era proibido pra menores e tal, mas assim, a gente tinha uns esquemas lá que acabava conseguindo. Tinha o underground, né? Sempre tinha o mercado negro o aí, submundo, né? Submundo. Que servia a gente de bombas. Mas o legal era colocar as bombas em latas, em muros, em blocos e ver a coisa explodir. Eu curtia jogar na casa do Dona Lisa. Por quê, né? Não sei, cara. Colocar no cano da Dona Lisa. Coloquei uma vez uma bomba no cano. Era uma bomba mil, coloquei dentro de uma latinha e coloquei no... Sabe aquelas latinhas de macho tomate, aquela bem pequenininha? Elefante. Esse mesmo. Coloquei a bomba dentro daquela porcaria lá e deu uma beteada. Foi lá dentro da casa da Dona Lisa pelo cano, rapaz. Deve ter sido coisa linda o bagulho. Imagina a velha tomando banho lá. Ah, é, cara. Aquele bagulho de cano é coisa da hora, vai. Eu me lembro que teve uma situação que assim, a gente colocava a bomba nas latas, né? E tal, e depois ia atrás dos estilhaços e tal, né? Do que sobrava das latas aí. E aí teve um episódio que caiu um pedaço de lata lá, tinha vários galhos, assim, de um pé de manga que o pessoal tinha cortado. E o besta aqui foi atrás, né? O esperto aqui foi atrás. E acabou achando o pedaço. Smart. Só que, cara, de repente, assim, eu vi que tinha um monte de mosquito em volta de mim, cara. E eu falei, cara, que é isso, né? Era um toroço. E aí, não, aí se fosse, tava bom, cara. Porque segundos depois eu percebi que os mosquitos não eram mosquitos, cara. Eram abelhas. Oh, pensei que eram gaviões. Gárgulas. Gárgulas, eu sei que eu saí correndo, bicho, com aquele monte de abelha. Foi picadura pra tudo que era. Nossa, cara. Tomou picada a perna? Nossa, muita, cara. Eu lembro que minha cara fechou toda, assim, os olhos e tal. E eu fiquei vários dias sem sair de casa. Virou o zoinho. Por conta das abelhas, cara. Por conta das abelhas aí, cara. Ah, tem uma história boa em relação a bombas e insetos. O Neto, né, que é um cara muito esperto. Não vou falar o nome dele, tá bom? Já falei, é o Neto. Ele é uma pessoa esperta. Ele teve a brilhante ideia de colocar uma bomba mil no formigueiro de saúva uma vez. E deu dois passos pra trás e ficou esperando estourar. Chuva de saúva. Imagina onde caiu a saúva, né? Que chuva de saúva no Neto. Uma vez, cara, eu achei uma carniça de um gato e explodi também. Foi muito louco. Mandei pelos águias. Falei, fire na hole! Literalmente, eu coloquei. Entendeu, né? E foi muito louco. Credo, cara. Já explodiu uma cumba também. Quem que nunca brincou também com vai e vem? E queimou o dedo. Até na hoje cordinha. Aquela, não era cordinha, na realidade, era naquele ferrinho que tinha. Que o ferrinho ficava incandescente com o vai e vem. Ah, e era uma bola de rugby aquilo, né? Nada mais do que uma bola de futebol americano, ligado em dois cordão. E aqueles exercícios são muito bons para os romboides. Crianças passam aquele exercício mesmo, viu? Pessoal, hoje nem sabe o que é o vai-vem. Hoje nem existe mais, cara. Ô, oh, louco. Okay. Hoje é só os MSN, cara. Os caras brincam de vai e vem hoje no Nintendo Wii. Verdade. Imagina um jogo de vai e vem do Nintendo Wii. Muito útil. E tinha mola maluca também, que a gente colocava na escada e deixava e ela descer, olhando, né? Mola maluca é muito louco, rapaz. E tinha aquela que era de metal, a né? A de metal. Essa era nem rara. Vinha do Paraguai. Só, né? O Bruno tinha essa aí. Só O Bruno de banana. O Elistudio. Mas tem um lance que é super clássico dessa época. Infelizmente, eu não tenho nenhum pra guardar. assim, de recordação, que eram os ioiôs da Coca-Cola. Da Coca-Cola. Muito louco, verdade. São os melhores ioiôs. A marca que mais fez brinquedo foi a Coca-Cola na nossa época, né? Claro, eles queriam viciar a gente naquela porcaria lá. Eu não falei, porra. Você... Conseguiram, né? É, você acha que você não vive sem hoje, por quê? Eu não caí nessa. Vocês sabem muito bem que eu não bebo Coca. E quem nunca tentou tomar o líquido que tinha no engradadinho lá de Coca-Cola? É, nossa, isso é um clássico. Que será que cara, eu não sei. Aí se... tinha da Fanta também. Aposto que é heroína. Deve ser, cara. Cocaína. Aliás, se você que tá ouvindo a gente sabe qual era o conteúdo daquelas garrafinhas, né? Hendrick, se você não veio aqui, você deve saber. Fala pra gente. Aquelas nas mini garrafas aí de Coca-Cola, se você sabe aí o conteúdo, aí mande e-mail pra gente e tal, falando aí do seu depoimento, beleza? Ó, já que eu falei do Bruno do E-Bananas, o Bruno do E-Bananas é o cara que tinha os brinquedos mais modernos na minha época. Mais radicais, né? E continua sendo o cara que tem os brinquedos mais legais hoje em dia também. Ele tem o PlayStation 3, essas coisas. Mas antes ele era boy, agora ele trabalha, o cara do E-Bananas, ele trabalha com o pessoal do E-Bananas, www.ebananas.com.br Mensagem subliminar, né? É, eu queria falar do Lego, meu. O Bruno tinha o Lego lá. Puta, Lego muito louco, cara. Lego é legal ainda. Sabe o que é mais legal do Lego? Quando você... Legal. O Lego, quando você deixa assim, ele espalhado no chão e depois você cai em cima dele. De joelho. Nossa. É a coisa mais legal que tem. Eu usava Lego pra pagar penitência, não tinha milho em casa. Eu era pobre, aí eu usava o Lego. Eu não tinha o Lego. Não tinha comida. Eu tinha na época, não sei se vocês lembram, que era de madeira as pecinhas pra formar casinha, pra... Coisa de mulher. Formava castelo. Coisa de mulher. Não, meu irmão tinha um que era azul e eu lembro que o meu era vermelho. Era vermelho, a gente brincava com essas pecinhas, tipo um dominó, não sei como chamava. E vocês lembram que tudo era assim, né, meu? Era azul, era vermelho, né, meu? Era esquisito, não é? É verdade. Tudo era azul, era vermelho. É, foi provado que o vermelho sempre ganha, né? E o vermelho é... Não, o vermelho é do mal, rapaz. O azul é do bem. O Double Dragon lá, os irmãos. Mas é... Qual que era a diferença, cara? Era azul e vermelho? O azul não. É azul. É, tudo depende da refração de cores. Não é disso que eu tô falando. Eu tô dizendo o seguinte, que existia o Lego. Aliás, existe até hoje o Lego. Uh-huh. Cada vez aí com versões malucas, né? Inclusive um monte de jogo do Lego agora. O Lego. Pior. Tem o Lego hoje, o... Celebridades. O Lego, acho que é Thunderstorm, Brainstorm, não sei, que você monta robôs. É o Adult Legos, Tosco Shop. Vai ter um dos postos que tá pra estourar aí já. É verdade. Existe o Lego, mas na época também tinha, e tinha o Playmobil. Qual que era a diferença, cara, entre os dois? Cara... Porque assim, os bonequinhos do Playmobil e do Lego... Os bonequinhos do Lego eram bem menores do Playmobil. O bonequinho do Lego era do tamanho de um polegar. Ah, sim. Fui pra lá em polegar... Nossa, não vou falar desses caras. Não quero falar sobre isso. Não dá moral pra esses tipos. Esse é um outro episódio. Então, o Playmobil era bem maior, meu. E o Playmobil não era compatível com o Lego. Do Lego, óbvio. Que não é o Windows, né? Que faz as coisas compatíveis com ele mesmo. Com nada, né? Pelo amor de Deus. Você não quer falar do polegar e os menudos? Eu posso até falar dos menudos do Morumbi. Em 86 o São Paulo montou um time com o Miller. Meu, a mulherada achava o Miller bonito. Ah, eu não quero falar sobre isso também. Cara, me lembra aí que tinha o Forte Apache, né? Sim, o Bruno tinha. É. Comandos em Ação. Onde que o Bruno trabalha? No E-Bananas, né? O Bruno tem ainda um caminhão, tipo aquele bagulho com um monte de roda, alemão. Como é que é o nome daquilo? Ah, o Dragon Tank, um negócio assim, né? Dragster, Dragon, cara, Ball. É tipo um... Imagina um tanque de guerra assim. 12 rodas. É, mas tem estrelas. Ele tem 6 fileiras de roda. Ele passava por cima das coisas. Nossa, era bem da hora. Muito criativo. Nossa, aquele brinquedo. Eu tô lembrando da minha primeira boneca. Era uma boneca de plástico e ela era... preta, plástico preto. Eu lembro que ela tinha uma barriga bem grande e... Só que... Compre já a boneca, a precedente prenha. No ano que eu ganhei essa boneca, era a única boneca que eu tinha. A minha mãe foi fazer uma cirurgia de coração e eu lembro que eu tava na casa da minha tia e de repente vem meu irmão com a minha boneca toda aberta porque ele foi fazer a mesma cirurgia que... Tinha feito pra minha mãe, meu único brinquedo. Isso me lembra de um brinquedo chamado Neb, que era um boneco alienígena em que você podia abrir ele e tinha umas melecas, você tirava o cérebro dele. Tinha tipo aquele da Autópsia de Roosevelt lá, foi o que usaram, eu acho. Piada lá. A boneca que eu tinha era aquela que quando você virava, ela tinha um tipo um chocolinha nas costas e ficava... E aquela que mijava, cara? Minha irmã tinha uma que mijava, velho. É verdade. Compre agora mesmo sua boneca que mija. Boneca com incontinência e urinária tosse, pessoal. Vamos fortalecer o períneo. Não, é verdade, meu. Vai fazer a boneca que mija, meu. Aí, obviamente, eu tenho certeza absoluta, cara. Eu quero ficar proxa de agora em diante... Se alguém não colocou mijo lá dentro alguma vez na vida. Ah, molecada eu não tenho... faz isso, cara. Nossa, molecada cara. Não, louco. Na nossa época era legal também as fofoletes, né? Muito bonitinho aquelas bonequinhas. Ah, que você põe no dedo, coisa de viado. E a Hello Kitty? Eu tive uma. Eu não tive. Eu tive uma. O que mais que tinha? Eu tive uma. Da Nosquinho, a Alvinha, que você apertava a barriga e saía um cheirinho dela. E aquela que era uma flor, aí virava ela do avesso, ela virava uma boneca. Tinha o... aqueles cavalinhos, como que chamava, Renato? Pony. Pony. Nossa, aquele era gay, né, cara? Que coisa de viado. Aquilo era muito gay, cara. Eu tenho uma boneca também, em tamanho natural, que eu chamo ela de Silvinha. É bonito, tem buraquinho também, Silvinha não Santa. Mija nada, ela não mija, mas ela, tem buraquinho que ela mija. Ela é inflável ou seu nono? É inflatable. Ah. Aquela boneca, ô boneca que faz coisas que até Deus duvida. Mas assim como vocês, eu também tive... Eu não como vocês. Assim como vocês, eu tive amigos sacanas também que... Eles podiam ter as. Podiam ter aí os brinquedos mais fodas. Mas o Bruno não é sacana, não, velho. O Bruno do Bananas, o cara é muito. Não, é verdade, o cara sempre teve os bagulhos lá, mas sempre foi aberto. Sempre foi aberto. Eu não tive a mesma sorte, porque tinha uns caras lá na. Na vila. Na vila, né? Que ganhavam esses brinquedos mais fodas e chamavam a gente pra ver só, cara. Tipo o Kiko, né? A gente ficava lá olhando. E assim, tipo, os mais fodões jogavam... Eu lembro que tinha um Motorama. Você não tava entre os mais fodões, cara? Não, eu era... Financeiramente, não. O Motorama era legal, eu lembro, cara. Então, eu lembro que o Motorama, tipo assim, a galera jogava... Motorama. Eu lembro Futurama. Que... No Motorama, a galera jogava 10 rodadas... E aí deixava eu jogar uma rodada. Aí eles jogavam mais umas 20 rodadas e deixava eu jogar uma rodada. Tinha que ser o Chaves. No Atari, quando eu tava ganhando, assim, que eu ia bater o recorde dos caras, os caras reiniciavam o jogo, cara. Era um pobre coitado. Era os filhos da puta, cara. Você foi abusado mesmo, cara. Por isso que quando eu olho pra eles hoje, eu dou risada na cara de todos eles, porque hoje eles estão na merda. É. Nossa, o cara é mal, hein? Depois ele fala que não é vingativo. Que não olho das pessoas de cima, que tem raiva da... Não é lá, eu não... Não, cara, na verdade a vingança nunca é plena, né, cara? É, mas que eles morram, né? Vamos falar dos jogos de tabuleiro? Jogos mortais de tabuleiro. Xadrez mortal do tabuleiro. Xadrez. Não, que xadrez, cara. Dama. Banco imobiliário. Dominó. A Tati... Jogo da vida. A Tati, que eu sei, a Tati é viciada em dominó. Eu gosto. Você manja muito de dominó. Jogo de gente nova. E aquele de pega vareta, gente? Mas qual dominó você curte mais? Eu gosto. Rick, lá, o... Eu gosto. Eu gosto de pega vareta. Olha, dominó. Pega vareta. Pega vareta é pornô, meu. Eu gosto de pega vareta também. Pega vareta. Pega vareta. Pega na vareta. Não, mas antigamente vinha, né? Umas caixas com vários jogos juntos, né? Assim, jogos educativos. Mas hoje... Né? Se naquela época não deu, eu ainda vou comprar um ferrorama pra mim, porque ainda bem que voltaram a fazer. Você curte tomar um ferro. Não, só que o problema, cara, é que o ferrorama de hoje é muito moderno. É elétrico, né? Não é nem magia fumaça, né, cara? Não, é um bala. Ele tem um controle remoto, aí toca lá os esquemas. Então, faz assim, um de viado, perdeu aquele, né? Faz um de pau, perto. Ah, não, cara. Dá tempo. Ah, voltando ao Maximus. O Maximus foi relançado em 2005, você sabia? A Estela fez um reload dele. Em 2005 foi relançado. E usando menos pilha, porque em 86 ele usava nada mais, nada menos que 15 pilhas. Ah, É igual o Maverick, né, Márcio? Ele era o Maverick dos brinquedos de controle remoto. Se não me engano, era 8 pilhas no carrinho e 7 no controle. E é aquela pilha grandona, né, meu? Pilha gigante. O carrinho pesava 50 quilos. É, meu. Puta, por isso que eu falo, se eu colocasse uma faca no máximo, meu... Era o Mad Maximus. O brinquedo assassino ia ficar no chinelo perto do meu carro assassino. Eu lembro que o meu irmão ganhou de brinquedo aquele... Que ele não colocava moeda dentro, é... Boca Rica. Coffee. Boca Rica. Porquinho. Que ia estourar. Que ia estourar. Tinha a batata também, né? Como que chamava aquela batata? Já foi no final dos anos 80, o... É, a batata que aparece naquele desenho do Toy Story, né? Tipo isso. Aquele lá. Isso. Tinha o Pula Pirata também. Pula Pirata, cara. É verdade. Já foi no final da nossa infância, né? É, que lá eu já era velho pra caramba, eu acho. A gente já tava pensando bobiça, essa é verdade. Eu ficava pensando, meu, imagina onde entra essa espada aí, quando o pirata pula. Pô, mas, ó, tem que falar daquele jogo, é... Cadê? Na minha ata aqui. Ó, mas pera aí, a gente não falou dos jogos de tabuleiro ainda, cara. Não, tem... Tem o Master, jogos inteligentes, vai. Jogos de tabuleiro é muito... Jogos inteligentes, tem o Master, lembra? Lembro, perguntas e respostas. Muito louco, Master. Eu não lembro. Um jogo que fez muito sucesso também, só que a gente era meio novo pra jogar, era o War. War, né? VAR, né? VAR, é. Vamos rolar certo, ó. VAR, e depois tem o VAR 2, a vingança, que tinha avião, viragem. Aí já é coisa de viagem. Não, né? Também achei. O War eu vim conhecer, né, adulto já, cara. Eu acho que o Alisson tem o War. O Alisson lá do E-Bananas. E o... É, o Alisson vai no E-Bananas? É, vai no E-Bananas, junto com o Éder, não com conheço. O Bruno e com... E com o Alisson. É, só ele, o Alisson, o Bruno e o Éder formam a equipe E-Bananas. E quem não poderia... Lembrar do Banco Imobiliário. Monopoly. Esse nunca, não acabava nunca, né, cara? Nunca acabava. E quem nunca fez um condomínio... Eu roubava, mano. Quem nunca fez um condomínio, assim, e cobrava 8 mil de condomínio? E os bancos imobiliários piratas. Tem muito também. Sabe muito... o que é o pior, cara? O Banco Imobiliário eu gostava de jogar lá no Morumbi, mano. Que é o lugar mais trash, né, velho? É o lugar mais caro que tinha, meu. Era caro. Você construía os bagulhos lá, meu. Alguém passasse no Morumbi. Era Morumbi e Interlagos. E o Pacaembu também. Brooklyn. Copacabana, Avenida da Atlântica. No Paulista. Rio. Muito foda. Aí tinha os baratinhos, a linha vermelha. Tinha Bocada. Boqueirão, é. Papel do Alemão. Morro do Alemão. Querosene. Escapar. Jockey. Na mesma linha dos de tabuleiro, só que esse eu achei assim, que se você jogava 3 ou 4 vezes e enjoava, era o jogo da vida, cara. É verdade. É a mesma coisa, é adulto. Né? E que, abre aspas, deturpava, né, acabava com a vida dos filósofos, né, cara? Porque assim, chegava no fim do jogo, você, se você estivesse na pindaíba, né, se você visse que não ia ganhar, você poderia escolher você escolheria um número e arriscava se desse aquele número que você ganhava, ou escolher se tornar um filósofo. Nossa. Né? Fazer filosofia na UNESP. Então assim, nada, né, mais dá certo. Poxa vida, cara, ou você era um tudo Roberto nada. Justus, ou então você se tornava um filósofo. Era tudo ou nada, né? Você era tudo ou era nada. Quer dizer, o jogo da vida seria o jogo da vida capitalista, né, cara? Ó, também tinha o jogo do Uno. Eu adorava ir na casa da minha madrinha pra jogar o Uno, porque eu não tinha. Em 87 tive um Fiat Uno. Eu tive um Fiat Uno. Ô, carro. Mas, não, mas você não atuou junto com o Átila, o Uno também? Ah, eu tive um cachorro, rapaz, o Átila. Ô, cachorro grande. E sujo. Cachorro piloto. Tinha super trunfo também, cara. Ah, então, não era brinquedo, mas uma coisa da nossa infância que a gente não pode deixar de registrar, o batom 24 horas, né, Renato? Ele era verde. Ele era verde, aí passava e tinha as cores vermelho e cor de rosa. O meu era cor de rosa. E o de moranguinho, de uva. De uvinha, que a gente adorava até comer o batom. Tem aqui, Marília, tem até um político que se aproveitou desse caso. Ele lançou uns batons, eles vinham tipo dentro de umas frutinhas. Tinha de uva, tinha morango, tinha banana, não sei se tem, né? Aí, eu não vou falar o nome desse político, mas tem 2 Z no nome dele, um U e um A entre os Z. Quer dizer, depois você vai receber o Z. Meu, aquele batom dos Zuz eu uso até hoje pra zoar os bichos, cara. Eu chego lá, fuço lá em casa, encontro um batom do Zusa perdido e passa nos bichos. É um batom Highlander, né, cara? E não sai, meu. É. Não sai. Tem que passar solupan pra sair. Água. É 24 horas ardendo. Eu acho que colocaram aquilo nos ossos do Wolverine, meu. O bagulho é foda. Carrinho de rolimã. Carrinho de rolimã, vou falar. A gente fazia um monte de carrinho de rolimã, o Serginho ganhou. Como que era o carrinho de rolimã? Explica pra quem não conhece. É um clássico. Ó, se você não conhece o carrinho de rolimã, paga de ouvir esse podcast agora. Você não teve infância. Vou explicar o que é, não, é. Se você tem 13 anos e tá querendo virar emo... Ah, não vou explicar. Vai que o cara tem 13 anos e tá querendo virar emo. É, né? Vai que de repente você abre as portas, assim, o né? O carrinho de rolimã é o seguinte. Você pegava uma prancha de madeira, colocava uma tábua com um parafuso, que seria como se fosse um eixo. Colocava duas rolimã nessa tábua, duas rolimã atrás, já era. O carrinho de rolimã tá feito. O Serginho tinha ganhado um cartinho de ferro, se liga. Coberto, tudo legalzinho. Foi uma pose da corrida. O Rick com o carrinho de rolimã e o Serginho com o kart. O carrinho de rolimã se mostrou muito mais eficaz. Por causa da tração. O Serginho não tinha como pôr as patas dele pra fora e impulsionar o kart. Aí eu tive que empurrar o kart do Serginho. Aí a gente sofreu um acidente e veio na tamburela, rapaz. Lembrando na rua cena. Itália ali, passamos reto, levando na rua Itália. É verdade, fomos lá na associação dos soldados lá. Subtenentes e sargentos. Isso mesmo, caiu quase lá no vidro lá. Eu me machuquei muito, cara, com o carrinho de rolemã. Porque... um downhill. Pra pegar impulso, né? Assim, empurrava com as mãos e as mãos sempre... ficavam pra trás e o rolemã vinha e passava em cima do dedo da isso gente. Isso aí, cara. Dá mais um de vigor pra galera brigar com a polícia. Mas deu na mão, você der no dente do policial, você tá na sua mão porque já é calejado. Um dia eu tive a brilhante ideia de colocar no eixo de trás do carrinho de rolemã um truck de skate que eu tinha. Desmontei o skate e coloquei lá. Falei, ah, agora eu vou ganhar, né? Todo mundo. O bagulho é o alemão? É. Eu ficava batendo tábua com ele, sobrou só o truck de trás. Aí a primeira curva que eu fui fazer, como o eixo do skate tem daquela dobrada, né? A primeira curva que eu fiz, além de eu passar em cima do meu dedo, eu virei 3 cambalhotas e caí quase dentro do bueiro que tinha lá na esquina de casa. Olha coisa que beleza. Pequena. Olha que beleza. A gente brincava também muito na infância, né, Renata? De corda, bambolê. Bambolê, queimada. E também de um jogo de bater a mão, que eu não lembro mais o nome, mas a gente Ototeca. Falava... Ototeca. Tinha as brincadeiras. O rei da macarronada. Nossa. Poponeta. Meu... O caminhão de laranja passou. Ah, é, o caminhão de laranja passou. Ele de aboleta. Que jogo que é esse, cara? Como é que é? Aboleta. Adoleta. Aboleta. Como é que é a música? Como é que é? Como é que é a música? Aboleta. Quem nunca brincou de adoleta, peta-peta? Quem nunca brincou de adoleta? Eu não lembro a letra agora. Pega a música e põe aí no podcast, cara. É, vamos colocar a letra depois aí. É, não, inclusive a Kelly Key regravou, né? A Kelly Key regravou a música aí. Mas o mais legal de todas essas brincadeiras, cara, é que não tinha como brincar sozinho. Então, a galera sempre teve mais unida, né? É verdade. Era uma época boa aí em que os amigos estavam juntos. Na rua que eu morava, era 7 horas da noite, era sagrado. Juntar... as crianças de 4 ruas pra brincar ali. Ficava até umas 10 horas da noite por aí. Toda noite. E sabe o que eu percebi também? Eu não quero ser machismo não, mas as brincadeiras de homem é muito mais legal, hein, meu? A tal ponto das meninas virem brincar com a gente. Verdade, verdade. É. Só esse negócio de separação sexual surgiu com a porra da Xuxa. Que colocou homens contra as mulheres. Antes eram todos unidos em um só corpo. Caramba. Menos unidos. Eram quase unidos. É, muito unidos. Na verdade, unido. Era perto, aí, né? Aí vem aquela merda daquela Xuxa lá, fica instigando a violência entre homem e mulher. Tem um monte de briga de casal hoje em dia, homem batendo em mulher, homem que bebe, essas coisas, a culpa é toda dela. É culpa da Xuxa. Falei. Eu lembro que nessa época aí, a gente tinha um tio, né? Tinha aquela molecada e tinha sempre o tio, que é aquele tio que leva a molecada pro mau caminho, né? Que eu não vou citar o nome dele pra não constranger, é o Benedito. Vulgo, tio Dito. Vulgo Ditão. E o B também. Tio B também, que eu, era gente boa. Berra. Eu lembro que o tio Dito, ele não podia ver o tempo fechando pra chuva assim, que ele escondido falava, vamos dar uma volta de bicicleta. Tal. Aí o Neto pegava a Caloi Cross dele, eu pegava minha desengonçada BMX Acrobike e saía na chuva. E saía assim, e quando menos esperava, a chuva caía. caía no meio do caminho. E esse era o barato que a gente voltava, tudo regaçado pra casa, cheio de lama. Minha mãe não me reconhecia mais como filho. E eu geralmente apanhava, mas isso aí era de praxe já. E o tio Dito era o clássico aí. Eu que... falar em chuva, quem nunca brincou na enxurrada, hein? Eu não. Não, não, uma vez eu brinquei. Que delícia. Imagina os bolgoenses ouvindo isso agora, barquinho, né? Eles brincam até hoje na enxurrada, né, cara? Pega o lectospirose e todas as coisas deles. Curtem brincar na enxurrada. É uma tradição que eles não abandonaram, velho. E quem também nunca brincou nas construções que tinha? Verdade, construções. E quem nunca brincando quem nas construções? Quem nunca apertou uma campainha e correu? Eu fazia isso todo dia na casa da Dona Alice. fazia, confesso. Faço até hoje, tô achar a casa dela. Cara, eu me lembro que a única vez que eu inventei de brincar na enxurrada, cara, eu fiquei brincando lá e tal e... Levantou, tinha um troço na cabeça. Não, tinha uma camisinha. Não, tava quase acabando a brincadeira, quem que aparece? Meu pai, cara. Dum, dum, dum. Cara, ele só olhou e falou, vai pra casa. Lá em casa a gente de mal, a gente conversa. Mas o pau comia, cara. O legal de brincar nesses lugares limpos, assim, que nem terra, enxurrada, é que você pegava bichinho geográfico. Bichinho geográfico. O bichinho geográfico é um bichinho oriundo da bosta de gato. Ele brinca lá, o gato... A bosta de cachorro você esquiva, né, meu? E ele... lá, visível. A bosta do gato tá embaixo da terra. E ele andava embaixo da pele e você ficava vendo ele desenhando, não sei, não podia fazer nada. Aí a única coisa que você podia fazer, o que que era? O bichinho tava ali, você pegava e fazia uma bolinha de caneta, que nada mais era do que um placebo que não funcionava, mas aí ele sarava. Ou ele ia pro coração. Ou pro cérebro. Eu peguei aqueles bichos de... porco, cara. Nossa! Falando da... Bem no dedão, cara, mas dava uma... Eu fui... Ah, você pegou o bicho de pé, cara. Não, não. É, velho, isso é não, mas pera aí. Calma, calma. Deixa eu contar. Não, mas deixa eu contar, não. Por isso é palmeirense, né? Eu fui num sítio da minha bisa, né? Não, eu fui no sítio da minha bisa e tal, e lá tinha o... Chiqueiro. O chiqueiro, né? Tal, beleza, curtimos lá, fui embora. Aí, dias depois, começou a coceira no dedão, cara. Gostoso. E o dedão coçava e não parava aquele negócio. E de repente começou a formar uma bola branca. Bonito. No lugar da coceira. E aquela bola branca. Te ligo. E aquela bola branca cresceu até que. Parecia uma Jake Dama. Parecia uma lâmpada. Meu pai falou assim: vamos tirar esse negócio daí. Tirar esse dedo. Temos que tirar esse jogo. Cara, a hora que ele estourou aquilo lá, que começou a sair uma parada branca, bicho. E parecia... Orgasmo. Nossa, cara. Meio orgasmo. E eu quase desmaiei, cara. Olhei aquele negócio. Ai, cara, não acredito que isso tá saindo dentro de mim, cara. Você vê como você é fresco? O meu tio Dito, ele adorava pegar esses bichos aí, cara. Ele pegava o bicho, assim, no chiqueiro e colocava no dedo pra ver se o bicho entrava nele. Credo, nossa, cara. O tio Dito, cara, ele beliscava a gente, assim, de um jeito, brincando, que arrancava até a pele. Brincando, né, cara? Brincando. É o Hitler. É, tinha o Hitler. Isso aí, cambada de filha da... Não saia daí! Ai, meu Deus. Essa foi a primeira parte aí do episódio 4 falando sobre Infância 80. Semana que vem tem a segunda parte, beleza? Fica ligado, manda seus e-mails para email@toscochanchada.com. Siga-nos lá no Twitter, é twitter.com/toscochanchada. E mande comentários aí no post também, beleza? Valeu! Sua vez, maestro!